hoje é 27 de fevereiro, e hoje a gente continua a introdução ao cristianismo e talvez comece já a introdução ao islamismo. Bom, então, ficou alguma dúvida da aula passada? Quer dizer, na aula passada a gente tratou principalmente de quais são as razões que conduzem um indivíduo a aceitar o cristianismo como religião. É interessante porque a gente não tratou dessa mesma questão quando a gente falou do judaísmo, quando a gente falou do hinduísmo, quando a gente falou do budismo. A gente não tratou das razões que conduzem um sujeito, conduziriam um sujeito a se tornar ou hindu, ou judeu, ou budista, e assim por diante. Por que isso? Isso se deve à própria natureza do cristianismo. Veja bem, o cristianismo, como o Cristo propõe, o Cristo chega e propõe o cristianismo como uma alternativa para um sujeito que se perdeu. Enquanto que as outras tradições se propõem de maneira diferente. Então, por exemplo, o hinduísmo e o judaísmo se propõem como uma herança que você recebe. Quer dizer, olha, isso aqui é um tesouro que os seus pais tinham e do qual você pode participar. Está claro isso aí? Quer dizer, o judaísmo e o hinduísmo partem do ponto de vista que o sujeito não está perdido, mas de que ele já é membro de uma comunidade que tem, que possui meios de salvação ou meios de ligação dele com o transcendente. Está claro isso aí? Eles não se oferecem como propostas para um sujeito perdido. E o budismo também não se oferece, embora ele não se apresente como uma herança para ser recebida, ele não se apresenta como um meio de salvação. Certo? O budismo subentende que você tem um outro problema. Quer dizer, o budismo vem como resposta a um problema fundamental, em primeiro lugar, um problema intelectual. Quer dizer, o Buda, a primeira coisa que ele se perguntou, por que existe sofrimento e qual a solução para o sofrimento? Está claro isso aí? Quer dizer, então o Buda não se dirige nem aos membros de uma futura comunidade, ele não estabelece a intenção de criar uma civilização ou uma comunidade leiga, certo? Mas ele se propõe um método para as pessoas que têm este problema específico. Quer dizer, o sujeito que ficou tocado pelo problema do sofrimento. Está claro isso aí? Quer dizer, acho que ficou claro na exposição sobre o budismo que o budismo é, em primeiro lugar, uma resposta a um problema intelectual. O que torna ele muito semelhante ou muito próximo de uma religião, logo de início, é o fato do Buda dizer que, olha, este problema intelectual não pode ser resolvido por meios puramente especulativos, só por meios especulativos ou acadêmicos. Ele diz, para você compreender esse problema e a solução para ele, essa compreensão exige um engajamento total do sujeito. Está claro isso aí? Nesse sentido, quer dizer, de não se apresentar para o sujeito como uma herança, o budismo é semelhante ao cristianismo. Existe uma diferença crucial, que é o budismo nunca, o Buda nunca apresentou a sua mensagem como uma mensagem para todos, que pudesse se estender, em princípio, para toda a humanidade. Pelo contrário, ele disse, não, olha, é uma minoria de pessoas que pode chegar à iluminação. O número de pessoas que pode chegar à iluminação é ínfimo quando comparado com a totalidade da população humana. O cristianismo não. Embora ele se dirija aos perdidos, ele diz que é o seguinte, em princípio qualquer um pode entrar nisso aqui. Quer dizer, isso aqui se estende potencialmente, virtualmente, a toda a humanidade. Na verdade, essa é uma diferença específica do cristianismo em relação às tradições espirituais que o antecedem na história. Nenhuma religião antes se propôs uma religião para a humanidade. O Buda propôs um método de realização para uma pequena elite intelectual. Não é isso? O judaísmo, como a gente falou, em princípio era um meio de ligação entre uma família e Deus. E ele se dirige diretamente a essa família e aos descendentes dessa família. Quer dizer, que são ainda membros da mesma família. Tá claro isso aí? O hinduísmo tradicional exclui completamente a possibilidade de conversão para o hinduísmo. Ele também está ligado a uma hereditariedade. Tá claro isso aí? Quer dizer, segundo o hinduísmo, entre os bárbaros, quer dizer, os não hindus, a mistura das castas é tão grande que é impossível inserir um não indiano no esquema tradicional hindu. Mas se você se converte ao hinduísmo, você é o quê? Brahmani, Varsha, Kshatriya ou Shudra? Você não é nada, você é um pária. Você é menos que um pária, você é um bárbaro. Até um pária é mais do que você. Tá claro isso aí? Quer dizer, é impossível para o hindu se classificar na comunidade brahmânica. A comunidade brahmânica é concebida como o corpo de Brahma. Eles falam, nesse corpo é assim, da cabeça e da boca de Brahma saem os brahmanes, os sacerdotes. Do peito e dos braços saem os kshatriyas, os guerreiros. Do ventre saem os vaixas, os comerciantes e artesãos. Quer dizer, são só esses três tipos de pessoas têm um papel ativo na comunidade brahmânica, só eles são membros efetivos do hinduísmo. Então, o primeiro problema que um hindu teria ao aceitar um estrangeiro seria: bom, você veio da onde de Brahma? De que parte de Brahma? Você tem que papel nesse organismo espiritual? Tá claro isso aí? Quer dizer, nenhuma tradição anterior ao cristianismo se propôs como uma tradição universal. O budismo, de fato, ele se propõe como algo, vamos dizer, transnacional ou transcultural. Quer dizer, você não depende de ter nascido na cultura hindu para ingressar no budismo. Tanto que ele se expandiu imensamente no Oriente, no Extremo Oriente, onde o pessoal não tem uma origem hindu ou uma origem indiana. Mas ele se propõe desde o início como um método para uma pequena elite. É claro, no decorrer da história, uma série de adaptações desse método permitiram que mais pessoas ingressassem no budismo, mas ele nunca se propôs como uma religião universal. Tá claro isso aí? O cristianismo é a primeira religião na história a se propor como uma mensagem universal. Na verdade, até hoje só existiram, só surgindo duas religiões que se propuseram como mensagens universais: o cristianismo e o islamismo. Mas o islamismo a gente estuda depois do cristianismo. Por que a gente colocou então as religiões, o estudo das religiões nessa ordem? A gente começou pelas religiões de origem ariana, que estão distantes de nós. A gente começou por elas porque, vamos dizer, que existem alguns conceitos nas religiões semíticas que você só entende depois de ter entendido o problema das religiões arianas. Do mesmo jeito, por exemplo, é impossível um sujeito entender o islamismo se ele não tiver nenhuma ideia do que é cristianismo, porque existem alguns conceitos cristãos fundamentais que estão inseridos lá, que são herdados, como que assimilados no islamismo. E um deles é esse aí, quer dizer, a ideia de ser uma religião universal. Quer dizer, para que o cristianismo se proponha como uma religião universal, ele tem que também trazer junto dele o corpo de razões pelas quais uma pessoa ingressaria no cristianismo. Tá claro isso aí? Quer dizer, um hindu não tem que se perguntar por que ele é hindu. Assim como um sujeito que recebe uma terra de herança dos seus pais, ele não tem que se perguntar por que ele é dono dessa terra, por que ele quer essa terra. Ele não precisa querer, já é dele. Mas você vai comprar uma terra, você vai examinar ela e você vai ter que ter razões internas para possuir aquela terra. Não é isso? Você tem que ter algum motivo para comprar uma terra. Não é assim? Ou cada vez que você tem dinheiro no bolso, você simplesmente tira ele para comprar qualquer coisa sem qualquer motivo. Só porque o seu único motivo é que você abomina ter dinheiro no bolso. Tá claro isso aí? Então o sujeito não precisa de um motivo para ser hindu, porque ele nasce recebendo aquilo. Assim como ele não precisa de um motivo para ser judeu, porque ele nasce recebendo aquilo. E o sujeito precisa de um motivo muito específico para se tornar budista. O motivo para se tornar cristão é muito diferente do motivo para se tornar budista. Não é isso? Quer dizer, é a ideia de privação de algo. De privação de um valor essencial e ao mesmo tempo irrecuperável. Isso quer dizer o quê? Que o motivo que o Cristo apresenta para o sujeito se tornar cristão, ele é polissintético. Ele inclui diversos valores, diversas tendências ou motivações humanas possíveis. E é isso que faz do cristianismo uma religião universal. Está claro isso aí? Quer dizer, não existe um motivo específico, mas uma situação existencial que pode se apresentar para qualquer ser humano. Em última análise, você pode dizer que o motivo que o Cristo apresenta, pelo qual você deve se tornar cristão, é simples. Olha, você está neste mundo e poderia estar no paraíso. Você está num mundo de limitações e sofrimento e poderia estar num mundo de ilimitação. É a diferença entre esses dois planos que é sempre o motivo fundamental do sujeito para se tornar cristão. Está claro isso aí? Se a gente explica isso, é por quê? Porque para a gente entender o que é uma vida cristã, por incrível que pareça, é tão difícil entender o que é uma vida cristã para nós, que recebemos o cristianismo como herança, quanto para os primeiros sujeitos que ouviram o Cristo falar de cristianismo. A gente recebe o cristianismo como um hindu recebe o hinduísmo. De uma maneira que não é íntima e pessoal. A maior parte de nós se tornou cristão porque nossos pais eram cristãos. A gente recebeu isso como herança também. Não é isso? Agora, o que acontece entre o cristianismo de um lado e o judaísmo e o hinduísmo do outro, quer dizer, as duas religiões que você recebe como herança, existe uma diferença crucial. Quer dizer, o judaísmo e o hinduísmo, tanto o judaísmo quanto o hinduísmo, possuem meios de exteriorização da sua tradição que permitem que o sujeito, recebendo aquilo como herança, possa ver essa tradição fora dele e, então, num momento posterior, assimilá-la e escolhê-la pessoalmente. Tá claro isso aí? Durante toda a história, a sociedade hindu e a sociedade judaica eram organizadas a partir dessa tradição que era recebida como herança. Então todas as normas sociais são estabelecidas pelo mesmo Deus que funda aquela religião, que traz aquela religião. Isso quer dizer que essas normas e essas instituições sociais fazem parte daquela religião. Fazem parte em que sentido? Elas são sinais externos para que você perceba qual o valor do que você recebeu por herança. E aí você aceite aquilo pessoalmente. Tá claro isso aí? E isso é algo de que o cristianismo não dispõe. Nunca dispôs. Quer dizer, todas as sociedades cristãs foram modeladas espiritualmente pela religião cristã e temporalmente pelos costumes locais. Quer dizer, a grande civilização cristã, a maior sociedade cristã e civilização cristã que a gente conhece, que foi a Europa medieval, ela foi moldada, assim, por um lado, espiritualmente pelo cristianismo, mas em termos de civilização, em termos social, foi fundada, foi modelada pelo quê? Pelo Império Romano, as instituições romanas, as instituições das tribos bárbaras locais em cada lugar da Europa, e algo da lei judaica. As instituições sociais medievais não se originavam do cristianismo, mas eram assimiladas pelo cristianismo. Tá claro isso aí? Quer dizer, a própria hierarquia temporal da igreja, quer dizer, a própria forma de organização temporal da instituição igreja, foi herdada do direito romano. Tá claro isso aí? Isso quer dizer que existe sempre uma descontinuidade entre o cristianismo como religião e qualquer sociedade cristã. Tá claro isso aí? Quer dizer, uma sociedade cristã não é senão um arranjo provisório para facilitar a vida cristã daqueles sujeitos que estão naquela sociedade. Ela não é um componente real e efetivo da religião. Tá claro isso aí? É como uma morada provisória. Então é assim, não, você vai passar agora 6 meses num quarto de hotel. Você vai ter que fazer um trabalho em outro lugar, você vai passar 6 meses num quarto de hotel. Você muda uma coisinha ou outra no quarto de hotel para sua vida ficar mais fácil. Mas você não organiza completamente aquele quarto de acordo com os princípios da sua vida. Não é isso? Você sabe, olha, isso aqui é do hotel e um dia eu vou largar isso aqui. Isso quer dizer, aquele quarto não é uma expressão direta da sua personalidade. Como a sua casa. Tá claro isso aí? Quer dizer, você pode entender muito acerca de uma pessoa olhando o ambiente que ela molda. Não é isso? Você quer entender um profissional, você vai lá, olha a escrivaninha dele, olha a sala dele. Você entende várias coisas sobre a personalidade dele. Porque isso reflete ele, aquilo é um aspecto da personalidade dele. Assim é com as sociedades judaicas e as sociedades hindus. Elas são um aspecto daquela tradição. Então elas explicam algo sobre aquela tradição espiritual. Mas a civilização cristã não. Ela sempre foi e sempre será um arranjo provisório para facilitar a vida daqueles cristãos que estão vivendo ali naquele momento. Tá claro isso aí? Quando Cristo falou, meu reino não é deste mundo, ele estabeleceu um princípio na tradição espiritual, que é o cristianismo, que não tem como ser violado. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Que não tem meios de uma sociedade cristã, por melhor que seja, te dar, por meio do mecanismo social e das instituições sociais, uma ideia de por que você tem aquela religião. Tá claro isso aí? Durante toda a história do cristianismo, só tinha um meio de você ter uma amostra do que era cristianismo e de por que você deveria ter aquilo. São os exemplos de santidade. São pessoas. O testemunho pessoal. Então, se você for ver, a maioria dos cristãos que herdam a religião cristã perdem a fé por contato com maus cristãos. Eles não perdem a fé porque a sociedade é uma droga. Eles perdem porque o padre era um canalha. Não é assim? Está clara essa diferença entre o cristianismo e as tradições que o antecedem? Isso quer dizer que o cristianismo, primeiro, por um lado, você só entra no cristianismo efetivamente quando você tem esse motivo que o Cristo apresenta, que é o motivo real e legítimo para se tornar cristão. Segundo, você só se torna cristão na medida em que você procurar o contato com os melhores cristãos. Tudo isso aí é evidente desde a primeira geração do cristianismo. Se você observa lá, os primeiros cristãos, eles não tinham nenhum projeto de modificar a sociedade, segundo o cristianismo. Tá claro isso aí? Nenhum. Para eles era assim, não, se você é escravo, você continua escravo. Se você é governante, você continua governante. Se você é professor, você continua professor. Tudo continua igual. Esse negócio aqui já tem algum arranjo que dá um mínimo de ordem. Então, esse arranjo é suficiente. Tá claro isso aí? Porque o Cristo propõe, o que ele propõe é que não existe nenhum avanço real e definitivo na ordem social das coisas que não tenha sua iniciativa em Deus. É isso que ele fala. Se você tentar melhorar isso demais, você vai acabar piorando. A vida neste mundo é uma sucessão de ciclos de avanço e retrocesso. Tá claro isso aí? Então é por isso que o Cristo não vem, não propõe para os seus discípulos imediatos em torno dele meios para regenerar a sociedade. Tá claro isso aí? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que você também não tem como entender a história do cristianismo, usando a mesma clave que você usava para entender a história do judaísmo ou a história do hinduísmo. Quer dizer, a história do cristianismo não é a história das sociedades cristãs. É a história dos cristãos exemplares. A história do cristianismo é a história dos santos. Tá claro isso aí? Não é nem a história dos padres, dos bispos e dos papas. Tá claro isso aí? Por quê? Porque justamente ela é a história da transmissão de um tesouro interno, de uma realidade interna. É isso que Cristo fala: olha, meu reino não é desse mundo. Então, você herdar esse reino não é herdar nada neste mundo ou deste mundo, mas é herdar uma realidade interna. Não é isso? Aí o Cristo falou, como essa realidade é interna, você não tem meios de verificação de quem é cristão ou não, como você tem para o judaísmo ou para o hinduísmo. Não é isso? Ele então estabelece um método diferente para verificação, para que as gerações futuras possam verificar quem preservou esse tesouro. Então, pouco antes da morte, ele diz: por isto conhecereis que sois meus discípulos, por vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Lembra disso aí? Então, aí ele dá o quê? A chave para o sujeito que não é cristão saber quem é cristão. Quer dizer, que mesmo o sujeito que acredita ou aceita, tem fé na mensagem do Cristo, nas concepções do Cristo sobre a espiritualidade, sobre Deus, sobre o mundo, ele é apenas potencialmente cristão. É simplesmente um sujeito que fez um voto de se tornar cristão, segundo o critério do próprio Cristo. Ele ainda não é um cristão. Pode ser que ele venha a se tornar um cristão somente depois da morte. Quer dizer, isso é outra coisa também que só o cristianismo propôs. Olha, é possível que você assine esse contrato durante a vida e só venha a cumpri-lo depois da morte. Bom, o nome para isso pouco importa. Certo. Mas o que ele fez uma proposta e estabeleceu um critério para que nós avaliemos quem aceitou essa proposta, quem não aceitou, quem cumpriu a parte dele nessa proposta, quem não cumpriu. Mas ele mesmo deixou lá uma cláusula dizendo: olha, você pode cumprir depois da morte se você não conseguir antes. Mas está clara essa diferença entre o cristianismo e as outras religiões? Então é interessante porque eu sei no século 4, 5, a gente vê Santo Agostinho discutindo o problema do que hoje nós chamamos maus cristãos. As pessoas que estão lá pertencem àquela comunidade, mas não cumprem os requisitos da proposta do Cristo. E, pois é, nessa época eles não eram chamados maus cristãos. Eles eram chamados falsos cristãos. O jeito que falou que aceitou o negócio está aqui no meio de nós, mas ele não cumpre nada. Está clara a diferença no conceito? Você pode ser um mau hindu ou um mau judeu, mas você faz parte daquilo. Se um hindu não cumprir nenhum mandamento, ele ainda assim é hindu. No cristianismo, não. Tá claro isso aí? Então isso torna um pouco mais confusa a análise da história do cristianismo, o estudo da história do cristianismo. Então, muitas pessoas se horrorizam ao ver a história da Europa medieval ou a história da igreja e falar, ah, isso é o cristianismo. Não, vocês não entenderam direito. Você quer entender o que é o cristianismo, você tem que estudar a história dos cristãos. A história dos apóstolos, a história dos santos mártires, a história dos santos monges e assim por diante. Você tem que estudar a história daqueles que o Cristo falou. Olha, por este critério, saberão que esses caras são meus discípulos. Não cumpriu o critério, não é discípulo. Tá claro isso aí? E se existem aqueles que dizem ser cristãos e não o são, é simplesmente por quê? Porque não é possível numa sociedade humana você excluir os maus. Tá claro isso aí? Então é evidência, o jeito pode ser um santo e o vizinho dele, o irmão dele, o filho dele, ser um canalha. Ele não vai chutar o vizinho ou o irmão para fora da sociedade. Por exemplo, se eu chutar esse, ele será substituído por outro mais canalha ainda. O cristão, tecnicamente, não pode chutá-los nem do edifício igreja. Isso também está claro lá, na presença do próprio Judas Iscariotes desde o começo do cristianismo. Desde o começo tem um sujeito lá que o Cristo avisa, este sujeito vai me entregar à morte. Mas ele não expulsa ele daquele meio. Tá claro isso aí? Ele está querendo mostrar como é a vida do cristão no mundo. Ele fala, olha, você pode estar no topo, você não vai se excluir da convivência com esses sujeitos. Tá claro, hein? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a maior parte das pessoas que hoje recebem o cristianismo como herança não tem a menor ideia da história do cristianismo. Não tem o menor contato com a história do cristianismo. Ele tem alguma ideia da história das sociedades cristãs. Mas uma sociedade cristã não é cristã no mesmo sentido que uma sociedade hindu é hindu. Tá claro isso aí? Quer dizer, nenhum código civil ou penal foi extraído do evangelho. Nunca, nem nunca o será. É impossível. Tá claro isso aí? Porque o cristianismo é uma proposta de solução para um problema espiritual. Quer dizer, é um negócio que só é possível uma pessoa propor para outra pessoa. Se você for a história da preservação do cristianismo, por exemplo, se você pegar a história do cristianismo, que é a história dos santos, e ver como o cristianismo se preservou de geração em geração. É simples. Os santos, eles conheciam pessoas e dentre essas pessoas eles viam que as pessoas tinham esse mesmo problema que ele tinha. O fato de ter algo nele que deseja o paraíso e estar num lugar que não é paradisíaco. E aí ele chega e explica para o outro jeito. Olha, se você quer isso aí, se você quer resolver esse problema, faz assim, assim, assim. E o argumento fundamental dele, que dá suporte à proposta, é a sua própria vida, o seu próprio exemplo pessoal. Quer dizer, o argumento do cristianismo é a vida dos santos. Porque o argumento do Cristo foi a sua própria vida. Tá claro isso aí? Então, logo na primeira geração do cristianismo levantou-se uma questão: os não judeus podem se tornar cristãos ou não? E aí os apóstolos responderam: não sei. Por que eles responderam não sei? Se perguntassem para eles: os gentios podem se tornar judeus? Eles diziam não. Eles sabiam na hora. Porque eles não sabiam dar essa resposta em relação à própria religião deles. Justamente porque era uma comunidade externa, mas que não tinha uma forma externa. É uma comunidade temporal, mas ela não tem uma forma temporal. Mas foi o Saulo que deu a resposta, né? Sim, sim. São Paulo foi o primeiro apóstolo a defender fortemente que não, os gentios devem receber essa mensagem, porque eles têm exatamente o mesmo problema que nós. A resposta que ele deu é muito clara na Epístola aos Romanos. Ele explica: olha, é evidente que eles não receberam a aliança que Deus estabeleceu com os judeus. Mas eles receberam alguma coisa de Deus e eles perderam isso. E é por isso que eles podem se tornar cristãos. Tá claro isso aí? Quer dizer, ele aplica por analogia o problema deles para os romanos e vê: puxa vida, eles têm exatamente o mesmo problema. Eles receberam um negócio, perderam e agora não tem como recuperar. Tá claro isso aí? Então você percebe isso, na primeira proposta do Cristo, a proposta, quando Cristo resume a proposta do cristianismo para os cristãos e para os interessados, ele resume no Sermão da Montanha. E quando Moisés resume o judaísmo para os judeus, ele diz os 10 mandamentos. Normas claras e precisas. Fáceis de se aplicar a uma coletividade inteira. Quando Cristo propõe o cristianismo, resume a proposta cristã, você vê que as normas são impossíveis de se aplicar a uma coletividade inteira. Porque elas são impossíveis até de se avaliar se um sujeito está cumprindo aquela norma ou não, exceto pela familiaridade pessoal. Então, por exemplo, tem um mandamento lá, não pode cometer adultério. Aí o Cristo fala, olha, não pode cometer adultério, mas eu vos digo, se você desejar a mulher do próximo, você já cometeu adultério. Tá, agora me diga, como é que um juiz vai determinar se o sujeito desejou a mulher do próximo ou não? Como ele vai avaliar isso aí? Como você vai de fora saber se o sujeito desejou alguém? Não dá, né? Isso quer dizer que essa é uma norma que você não pode aplicar coletivamente. O único jeito de você saber se um sujeito desejou a mulher do próximo é ele te contar. Não é? Agora, ele só vai te contar em duas ocasiões. Se você é o melhor amigo dele, já sabe como ele é, que ele está sempre desejando a mulher dos outros. E você já o aceita assim mesmo. Porque, apesar disso, ele é um cara legal pra caramba. Ou se ele é um sujeito tão determinado a viver como o Cristo falou, que ele conta isso para um sujeito que, na opinião dele, vive mais o cristianismo do que ele, perguntando para o sujeito, como eu faço para solucionar isso? Não tem outra ocasião em que o sujeito vai contar isso aí. Entendeu? Agora, só o sujeito que procura modificar isso nele, usando todos os meios que o Cristo pôs à disposição dele, é um sujeito que é cristão. Não é assim? Se o sujeito não está nem tentando mudar isso nele, como ele pode dizer que ele aceitou a proposta do Cristo? Se o Cristo falou para ele já, ó, se você fez isso, você é culpado de adultério. Veja bem, quando você fala para um judeu, no tempo do Cristo, que o sujeito é culpado de adultério, você está dizendo que ele merece pena de morte. Então, quer dizer, dentro do quadro do cristianismo, dentro da proposta que o Cristo faz, ele fala, se você desejar a mulher do próximo, você já merece a morte. Essa é a nossa escala de valores. Outra passagem, no mesmo sermão, o Cristo fala assim: dá ao que te pede, sem discutir. E aí, para aqueles que não entendem direito, pensa, não, ao invés de dar uma coisa, eu dou um bom conselho e tal. E fala, não, se o sujeito te pedir uma moeda, dá duas. Se o sujeito pedir o teu apoio para caminhar uma milha, caminha duas. Essa é a proposta de vida para o cristão. Isso quer dizer que o cristianismo, na maior parte das pessoas que se dizem cristãs, ele é apenas uma intenção, não uma efetividade. Tá claro isso aí? Então, a maior parte das pessoas que dizem sou cristão podem dizer: olha, eu quero ser cristão. Mas eu ainda não consegui. Está claro isso aí? Isso é muito importante, porque essa é uma diferença muito grande em relação às outras tradições religiosas que pré-existiam, que existiam antes do cristianismo. Eu já ouvi muitas vezes em aula alunos falarem: ah, não, o cristianismo é uma proposta utópica, é uma proposta absurda e impossível. Eu sempre respondo: olha, você tem que fazer uma distinção. Se o cristianismo fosse uma proposta social, ele seria evidentemente absurdo. Ele seria evidentemente uma monstruosidade. Mas ele não é em nenhum momento uma proposta social, nem nunca foi. Ele é uma proposta pessoal. E como proposta pessoal, você tem o testemunho da história que ele funciona. Entendeu? Quer dizer, você tem para cada geração depois do Cristo, algumas centenas de vidas exemplares que viveram perfeitamente de acordo com aquilo, que cumpriram perfeitamente aquela proposta e que, além de cumprirem a proposta, dão testemunho de terem recebido a recompensa da proposta. Tá claro isso aí? Então, entender o cristianismo é justamente entender isso. Entender primeiro a proposta do Cristo no Sermão da Montanha. Segundo, entender que essa é uma proposta pessoal, feita a indivíduos. Não uma proposta civilizacional ou social. É evidente que a simples presença desses indivíduos, de indivíduos que topam essa proposta e levam essa proposta até o fim numa sociedade, é imensamente benéfico do ponto de vista social ou civilizacional. Quer dizer, o fato de existirem certos momentos na história em que existiam centenas ou milhares de pessoas que cumpriam muito bem essa proposta, beneficiava em muito a sociedade local. E dá muito fruto para a história e para a civilização. Mas esse é um efeito secundário, ou um efeito colateral, não é o efeito proposto. O efeito proposto pelo próprio Cristo é a santificação pessoal. Ele fala, olha, o efeito desse negócio é receber o reino dos céus. Tá claro isso aí? Tá claro porque é tão difícil para nós que recebemos o cristianismo como herança entender o cristianismo quanto o era para os judeus que o receberam na primeira geração? Eu estarei presente. Claro, ele propõe a oração como um meio, um dos meios fundamentais para o sujeito realizar essa proposta. Mas ele deixa muito claro qual o critério para você avaliar quem é o sujeito que aceitou plenamente aquele negócio ou não. Quer dizer, quem é o representante do Cristo? O representante do Cristo é o pastor? É o Papa? É o Bispo? Não. O representante do Cristo é São Francisco, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, São Bento. Esses são os representantes do Cristo, segundo as palavras do próprio Cristo. Tá claro, hein? Já o hindu não. Tanto o santo hindu, ele é tão representante da comunidade hindu, tão membro da comunidade hindu, quanto o mais canalha dos hindus. Então, dentro do hinduísmo, como tradição espiritual, assim como dentro do judaísmo, como tradição espiritual, existem propostas espirituais pessoais. Então, lá, se for ver, dentro da tradição hindu, existem métodos e meios de santificação para os sujeitos hindus que se interessarem por santificação. Mas são meios inseridos dentro de uma comunidade. Isso aqui é para os membros dessa comunidade que quiserem essa outra coisa, que é o reino dos céus ou o outro mundo. Tem esse meio aqui. É o cristianismo, não. Ele não se apresenta desde o começo como uma tradição completa. E dentro dessa tradição, para aqueles que quiserem a vida espiritual, tem isso aqui. Não, ó, tem um negócio aqui para aqueles que querem a vida espiritual. De que comunidade? De qualquer comunidade. Tá claro isso aí? Agora, justamente por se apresentar como um meio de santificação para os interessados, se torna um objeto extremamente sutil para quem o estuda de fora. Tá claro isso aí? Por quê? Porque se você observar então a história das comunidades, das sociedades cristãs, você vai ver que, por exemplo, o papel dos santos naquela sociedade variava imensamente de um lugar para o outro e de uma época para outra. Às vezes os santos eram bispos, às vezes eles eram mendigos, às vezes eles eram rei, né? O papel e a influência deles sobre a sociedade como um todo era imensamente variável. Se você observar as leis que vigoravam em cada sociedade cristã, também eram imensamente variáveis. Então, opa, achar o cristianismo naquilo ali não é fácil. Então, se você estudar a história da Índia, é estudar a história do hinduísmo ao mesmo tempo. Já estudar a história, por exemplo, me diga qual o lugar cuja história é estudar aquela história e estudar a história do cristianismo. Não tem. Você pode estudar a história de alguns locais e dizer, olha, em alguns lugares e tempos, as pessoas dotadas de autoridade pelas instituições sociais tinham um grande interesse em cristianismo. Não é isso? Então, por exemplo, na Europa medieval. Ora, muitos reis, príncipes, tinham um grande interesse em cristianismo. Mas estudar a história daquela sociedade não é estudar a história do cristianismo de jeito nenhum. Tá claro isso aí? Porque esses reis, ou príncipes, ou barões, ou bispos, quando eles tinham que analisar uma situação social qualquer, estabelecer uma lei, quando eles procuravam nas palavras do Cristo, eles não encontravam nenhuma indicação do que eles deveriam fazer. É claro que o seu cristianismo pessoal exercia uma influência sobre suas decisões. Mas não podia moldar completamente essas decisões. Tá claro isso aí? Então vamos fazer um pequeno intervalo para eu fumar um cigarro.